972 no solo, aos 37, livre à direita no 2 anulado. 2 anulado, tá tudo certo. Bom, 72, livre o táxi, Alfa, Juliette, gate 11, gate 11. E próximo ao gate 7, fique atento à viatura Follow Me, da Infraero. A mesma vai lhe guiar até o gate 11. Ah, sim, então. É autorizado ao gate 11, após o 07, o Follow Me vai nos guiar. Vai ser 19, 17. Victor Charlie Eco, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste de altímetro no 012, livre de restrições. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêzulo 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, e após direto Trive, após Trive Poços de Caldas, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda, e após Bridge, controle 119.35, e acione 5546, azul 5001, né? Azul 5001, chama para o push e acionamento. aqui é a Leco, desça para 2.10, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Thank you. fala pista 10, usando de 190 graus com 8 nós azul. Ainda colapso 10, vento de 100 graus com 7 nós. Ficou 556, bom dia, acione identificação, voe direto do 1 a 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Decolou agora ao 59, controle 199, sinal 35, bom voo. 935, muito obrigado, tenha um bom dia. 395. De Salvador, é o Papa Romeu Vitor Xadeco. Vitor Xadeco, continua a aproximação, aguardando o TV Sombra Pouso. Continua a aproximação, aguardando. Bom dia, acione identificação chegada à mar e desça para o nível 050. O trem é fixo, livre pouso, Vitor Chalé. Victor Charlie Echo, no solo 03, livre direita 121, decimal 9. Charlie Echo, livre táxi, Alfa e Juliette para o pátio 3. Ação identificação, versão nível 050, vigilância, chegada maré. Chame Centro Recife, 125, decimal 1 no bom voo. Recife, boa noite, amigo. B5556, desça 2000, autorizado final do IRS X-Ray, reporte localizador. Siga para o 5556. Desça 2000 pés, autorizado final do IRS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 com 1012, desculpa, agora estabilizado, 3. A 3170, desça 3000 pés, vou ir na proa de Duna, ajuste 1012. 5556, complete, chame a torre 1895. 1895. Zona 70, desça 2000, autorizado final do ILS, X-ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado final do ILS, X-ray, reporte estabilizado. Azul 4220, desça 2000 pés, ajuste 1012, autorizado final do ILS, X-ray, vai na proa de Dona, reporte localizador. Contato visual, tem livre pouso na 10, vento de 100 graus, com meia dúzia 9, segue trem. Passando externo agora, embaixo travado, campo à vista, livre pouso, pistão no 0, 35556. Zona 70, completo, chame a torre em 1895. 3170, bom dia, 3170, continua a aproximação, número 2, está posto. Direito no 2 no 9. Direito 2 no 9. Calma, já travou, tá 3 no 7. Tá 3 no 7, 0, Zanta de 0, 8 graus com 5 no 9, tem livre pouso na 10. Livre pouso no 0, tá 3 no 7. Para o gate 8. 4220, estabilizado no localizador. Tá está na pista? Ainda não, tem uma camadinha aqui. Ciente, reporte FUI, aliás, vai estar no campo, 4220. Ciente, reportará azul, 4220. Boa noite, TAN 3170, livrou. Boa, TAN 3170, livre táxi, Alfa e Juliette, gate é o 07. Alfa, Juliette, gate 07, TAN 3170. Azul 4220, estabilizado, passando o externo Machado Tavares. Chame torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado, Pedro. Azul 4220, na escuta? Pronto, siga lá, você escuta azul 4220. Check trem, livre pouso na 10, do Zata de 08 graus, com 6209. Ciente, baixou e travou, azul 4220. Azul 4220 no solo, aos 21, livra direto no 219. Passo 220, livre táxi, Alfa Juliette para o Pat 3. 520, bom dia, acione identificação, desça ao 050, vigilância, chegada amarela. Aguarde mais um pouco, mais à frente, ok? Papa Romeo Vitor Charlie Eta, pronto, copy. Autorizado Fortaleza, nível 090. A decolagem é da pista 10, primeira curva à esquerda, subida lotar, e após lotar direto Paulo Afonso, e após Paulo Afonso direto Fortaleza. O controle 119.35. E o transponder é o 5005. Tô Charlie, é que tá correto o gotejamento, livre o acionamento, chama para o táxi. Tá 3520, foi na proa de Itapi. TB520 está autorizado a 2000 pés. Ajuste 10012, reporte estabilizado localizador.